saudar a nossa presidente, componentes da mesa, meus colegas vereadores, as pessoas presentes aqui no plenário. E quero primeiro falar onde estivemos esse final de semana. Estivemos em uma festa no almoço da comunidade evangélica no Morro Pelado. E também no sábado estivemos ali prestigiando a terceira trilha Tucanos Off-Road de Taquara. E tive o privilégio, né, de entregar um troféu ao senhor Bruno Miller como um dos precursores, né, dessa modalidade aqui em Taquara. E na região, ele acha que ele 85 anos e tive o privilégio, agradeço, aqui estão os representantes também da trilha, que trouxe pessoas de várias regiões para Taquara, engrandecendo o nome de Taquara, fomentando o comércio de Taquara e colocando Taquara em evidência. Então, parabéns a todos vocês e me sinto honrado de poder entregar ao meu amigo Bruno Miller, amigo do meu pai de pescaria no Rio dos Sinos. Eles eram amigos de pescaria, então me senti muito honrado. Também dizer para a comunidade que a Prefeitura Municipal, através do prefeito, já alugou o prédio dos comerciários onde tinha uma creche, que vai abrigar mais 60 crianças, né, tanto do nível 1 como do nível 2, que são os prezinhos, né, são os berçários 1 e 2. Isso é importante, a gente que carece, os pais precisam trabalhar e cada vez mais o poder público tem que abrir esses espaços que são importantes para a nossa comunidade. Também hoje, com muita alegria, ao entrar na casa, presidente, verifiquei que estava ali a placa "Violência contra a mulher é crime, denuncie, disque 180". Então, fico feliz, esperamos que isso possa estar em todos os comércios, em todos os espaços públicos, porque a gente vê os horrores que estão acontecendo nos dias de hoje no mundo e a necessidade de ter um freio. Isso tem que frear e cabe a nós, e eu agradeço. Quando a gente propôs a lei, foi aprovado por unanimidade. Então esse trabalho é um trabalho de nós todos, é uma ideia, mas que foi contemplada com o apoio de todos os vereadores. Também hoje às 14h estivemos ali na Secretaria de Obras, onde o município adquiriu uma patrola New Holland 0 km. Os recursos, me perdoa, presidente, nós lhe pressionamos, porque nós sabíamos da necessidade. Eu tenho certeza que a senhora também hoje está feliz por isso, porque é da nossa economia dando resultado para a população. 150 mil para aquisição de medicamento, 110 mil para uma rampa no hospital, 30 e poucos mil aqui para o Natal Luz, que foi tudo, né, estava guardado em um galpão e os meliantes levaram, né, levaram algo feito com tanto carinho. Mas que bom que com o auxílio da Câmara a gente vai poder fazer com que elas reponham e ainda façam mais para apresentar nesse final do ano. Também para encerrar a minha fala, quero dizer que nesse domingo, dia 6, nós teremos a eleição do Conselho Tutelar a nível nacional, né? A nível nacional, antes cada município escolhia o seu ano de preferência e houve uma padronização. Aqui em Taquara será com urna eletrônica, com mais confiabilidade, com mais transparência, que tantos falam. Então, fica o meu convite que todos vão às urnas neste domingo escolher algo tão importante, que é o Conselho Tutelar, que atende e protege as nossas crianças e as nossas gestantes. Deixo um abraço a todos, fiquem com Deus e até semana que vem.